tienes que entregar la hoja de vida. Una mujer, huevón, es más raro. Salite de la antena, por favor. Esa vieja la he escuchado por ahí tres veces. Pero si me atrás de la atrás del marco de los tengo. Está como regañando. No, la voz es así brillante. Yo creo que están regañando, pero hablan, no, hablan así. Sigamos porque se calmaron. Oh, cogería también, cogería. Había, es que no sé, algo le está pasando a esto. ¿Qué hay ahí? ¿Has escuchado algo ahí que no sé por qué? A los militares, pero dicen como, ah, no, Ryan, no sé qué tal, nada, y fan, y se van. Escucharlo es muy difícil, bro. Pues porque uno no está esperando el brasilero, no. No puedes transmitir datos por ahí también. Parce, hay un canal de datos donde bajan cosas digitales, bro. Pero nadie sabe que bajan porque es una cosa militar. Sí, está todo súper encriptado. Pero es el, pues, y es el plan de la frecuencia, ¿no me entiendes? Para la encriptación no es una cosa tan básica. Todos los días cambian la frecuencia. Si has pillado un militar que para transmitir, llegué con un libro, mira qué día, qué hora. Chegou o diesel? Negativo, temperatura 6:30. Está muy buena la antena, güey. Están dando coordenadas. Sí, yo creo que quedó muy bien. A una antena de... Sí, es que intenta apagar la emisora, pero igual le salen con más potencia y se le montan encima. Y apuntará más hacia abajo. Consumo A, B, C, D, lá e tal, né? Consumo de energia, grau de não sei o que e tal, tava lá A, B, C, D, qualidade da cocaína, qual que era o teor, não sei do que, quantas gramas tinha, o selo do Inmetro em cada pacotinho. Olha, o Brasil tá ficando organizado, né? Acabou com a coca. Já foi, coisa boa. É coisa boa. O coração pode aguentar tanta dor. Ô, você conhece o sistema GPRS, né, cabeça? Já não brilha mais, nem se o... É do Brasil. Tu sabe o que é o sistema GPRS? Sabe ou não sabe? Sim ou não? Sabe. Não. Ah, o GPRS, caceta, aquilo que nós discutimos aqui. Usa as torres de celular para posicionamento e tal, e tal, e tal, e tal. Resumindo, uma empresa de monitoramento de alarme ficou 3 anos na fila para receber uma licença para poder instalar nos clientes um sistema de GPRS. Ou seja... Ah, você tem tua casa monitora, o alarme é monitorado por tal empresa para não usar o telefone, não correr o risco do ladrão ir lá e cortar o telefone. Tem um chip de celular lá dentro da central que entra em contato com a torre lá e você sabe, né? Ficou na fila para disponibilizar o sistema. O jogo do bicho levou 47 dias. Em 47 dias, todas as bancas de jogo do bicho do Brasil já estavam operando no sistema GPRS. Você chega lá na rodoviária e fala, ó, dá pra mim aí 50 centavos na borboleta. O cara pega uma máquina, tipo aquelas máquinas de cartão de crédito, já sai ali o comprovante, tá aqui, tá, recebe, vai embora. Brasil organizado, né, bicho?